quando eu dava notícia. Agora eu tô com a dor no sol. Jogo virou, eu recebi a notícia. Afogar o meu dance, transei com micro-ondas, mano, eu tenho câncer. Tô com câncer no zoo, oh, ovo que dança. Agora elas têm pena porque eu tenho câncer. Esse era meu plano, não sou super-herói, mas eu tenho câncer. Elas só pensam em me dar porque tão com pena. Minha leitada no escuro, beliga a fogueira. E se ela me mamar, acho que pega câncer. Mano, minha vida é boa, agora eu tenho câncer. Sempre que eu falo isso, elas vêm cá e mama. Meus ovos gigantes agora impressionam. Não chora, vamos pro quarto transa. E eu quero, mano, um salve pros manos da quimioterapia. Cês são foda, careca, e vive cada dia. Tô vivendo intensamente. Tô tão louco que quero grande job descendente. Quero louros, quero louros, mano, eu quero louros. Eu não quero me curar enquanto eu tiver sexo com louros. Quero louros, muitas louros. Nem fica assustado se me ver transar na moita. Tô pensando até em pegar outro tipo de câncer. Será que com o dobro eu vou ter o dobro de cama? Sem câncer, que dó, te dou fofó. Pegou, enfiou e lá gozou. Peguei nas bolas, peguei nas bolas. Câncer de bola, câncer de bola. Eu tenho, quero mais, então vou deixar meu saco no sol, meu saco no sol. Peguei nas bolas, peguei nas bolas. Câncer de bola, câncer de bola. Eu tenho, quero mais, então vou deixar meu saco no sol, meu saco no sol.